esta é para você, que sabe o que é melhor pra mim. Esta é pra te dizer que um ideal não tem fim. Esta não quer esconder, não é nenhuma giamor chinfrim. Com esta eu ergo a taça e pra rimar tim. Esta é para você, que sabe o que é.